Começa agora aqui no Canal 2, Gira Som. A seguir, não perca Target Brasil. Now Canal 2. Yeah!

Música, o sucesso, passa aqui. Thank you.

de sal, de balançar.